Juliano 224 está agora 10 milhas para o marcador externo, está autorizado a aproximação ILS. Gente, livre ILS para o 6224. Oceano 6224 está passando duna, redução, cheque pré-pouso, chame torre, frequência 118612. 186224, obrigado, até daqui a pouco. Até. Azul 4209, descida autorizada até 4 mil pés. Tá vendo que 120 graus, 12. Torre Salvador, boa noite. É o Ocean Air 6224, 2 milhas para o externo. Ciência, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso 6224. 4. 7. Seguindo a informação no São 3. 747, copia o 340 para Guarulhos. Copia. Flight 6747, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da Euleda em B10. Transponder é 5511, controle em 119, decimal 8, Guarulhos, 340, saída da Euleda. Leva, decola da 10, curva direita, lança 5511, controle 19, 8, 7, 747. 747, correto, cotejamento, chame pronto para o estacionamento no portão 3. Agora, Azul 4209 está passando o BOMF, altitude 6600, via chegada BOMF autorizada até 2000. Via desce para 2000, BOMF 2. 0622. 6310, decola aos 47, controle 19, decima 8. 98, boa. Controle Salvador, boa noite, chegamento 1310, passando 1400, pouca chamada. Oceano 310, este é o controle, meu cordial, contato radar. 6310. 6224, seu solo aos 49, direita ou 219, seu amigo? 219, direita, 6224. Escuta. 219. Ah, o que tiver no plano aí a gente aceita. Não, toma, qual dos dois é melhor? Tô coordenando aqui com o centro. 380. Ok, gente. Obrigado. Paulo, você não é 6224, levou nesse estudo? 6224, boa noite, prossiga na Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, mesmo. Puxa, nem 6201, copia? Copia. O Xenia 6201, está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 380, pela Atenovender 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruff, Upper Zulu 14, Bravo, Bravo, Charlie. Decola da 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5524 e o controle é 1980, cortejo. 6201, autorizado, Santos Dumont, 6207, até Porto Seguro. Decola pela 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. O transponder é 5524, controle 1 no 9, 8. O 6201 correto, o posicionamento, chama para o posicionamento. Já vai iniciar o posicionamento. Ok, autorizado, chame para o táxi, que nega 1013. Chamar a táxi 1013, muito obrigado pelo esforço. Azul 4209, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. Desci, até volta. Até. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4209. 2:30 para o externo, vai continuar o trem. 4, 5, 6, 3. Cheque o trem, livre pouso, vento 120 graus, 108. Sente livre pouso, vento 0, 4, 2, 0, 9. Baixou e está bom. pouso, vem altura 120 graus, 129. Isso, pouso, 10, parte 20. Xanar 6201 para o táxi, 124 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alterna Confins. De 20 Confins, 134 a bordo, livre o táxi via Juliette Alfa, até o ponto de esperada 10, quando lá torre 186, altímetro 1013, tem uma boa noite, 6201. 6201 autorizado via Juliette Alfa, ponto espera 286, confirmado PLB, 124. 124. Obrigado. Salvador, muito boa noite, é o 3595. Este é o controle Salvador, meu cordial. O equipamento é o 72? Ativo. Ok, eu tenho três jatos chegando a sudoeste, vamos abreviar sua trajetória. Fins, seu número 1 para pouso. Só vai voar direto pelo, vai descer para 4000 com 1013, canto. Ok, não vou tocar no painel, desço na prole pelo até 4000. Positivo. A intenção é que seja o número 1 para o pouso e não o número 4. Ok, obrigado. Alto 209, seu solo ao 57, direito 209 solo. 209 solo, até. Oi, Salvador, boa noite. 6201 da Oceané, próximo, 104. Autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 109, 6201. Boa noite, 409, prossiga na Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 8, para 409. Obrigado. 584, Houston Caliber 150, pull down. Andes 584, Mari arrival, clearing you 5000, insert now altimeter 1013, over. Decola ao 00, controle de 9.8. 9.8, obrigado. Salvador, Oceano 6201, decola. Oceano 201, este é o controle, contato radar após 2.000 lida. Após 2.000 lida, obrigado. Digit 584 and reduce your speed at 250 knots, over. Reduce 250 knots, under 584. Salvador, muito boa noite. O Jean para Brasília, 360. Eu tenho já o 380, o senhor aceita? Aceitamos. 3561, autorizado para Brasília, nível de voo 380, pela Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva direita, subida gole, transição OP. Transponder 5446, o controle é 198, corte. Brasília 380, com curva decolada pela 10, curvando pela direita, saída gole, ofício, Upper Zulu 17. 4246 no transponder, 198 no controle, 3561. Correto, 3561, deixa eu pronto para o puxa, senhor. Agora pronto mesmo. TP 5595, estamos modificando a instrução anterior, vou agora para a Duna. O TP 5595 da presente agora rua Duna. Até 2000? A princípio 4000. E a princípio 0, 40, 4000. 4000 com 1013 no ajuste. comandou, é Jet 6747, portal 3, pronto para o estacionamento. Autorizado, 6747, o altímetro no 013, chame para o táxi. Autorizado no 013. Uno 076, controle, ajuste 1013, desça para 5.000 pés. Andes 584, reduce your speed into 220 knots. Reduce speed 220 knots, Andes 584. Da trip, só um pouquinho, desvio à direita para adotar com a camada. Livre. Obrigado. Oceano 201, chame Recife 1251. 1251, obrigado. Trip já tem condições de girar à esquerda? Já, estamos retornando aqui, isso aqui, vamos para onde? Já para onde, Simbra? É, Duna, ok? Pode voar para Simbra, descendo para 2000. 2000 Simbra da presente, obrigado. Navegante, sequência para pouso, trip 5595, número 1, Andes 84, U number 2 for landing, TAN 3178, número 3, Gol 1076, número 4. Is 584, clean to 3,000 feet and reduce until 180. Clear 3,000 feet, reduce speed 180, and this 584. 55 da trip 15, pode baixar até 1700. Livre. Ok, tá visual, tá? Bom. 5555, está autorizado a redução para aproximação e cheque pré-pouso. Deixou a redução, está dando pré-pouso, 5555 da 30, obrigado. Luna 076, qual é a velocidade agora? 2408, cara. Assim, tá 3178, sem restrições para 3013, direto Duna. Tá 3178. Prossiga. Desça para 3000, direto Duna. 3000, direto Duna, para o Serra 3178. Trip 5555 está ao norte do externo agora, 3 milhas, tem condições de aproximar? 3.5, 8 milhas. Só para agilizar, ok? Ah, positivo, voando Simbra, descendo para 1.700 pés, para a aproximação, o senhor já tem inclusive o contato visual com a pista, acredito. Com certeza, está visual com o campo, obrigado. Positivo, será transferido em breve. Andes 584, clear to 2000 and clear to the ILS approach. Clear to 2000 and clear to the ILS approach. Andes 584. Trip 5515, agradecemos a sua colaboração. Checando o trem, chamando a torre 1186. Chama a torre 186. Muito obrigado também pela sua gentileza e um bom trabalho, senhor. Grato. Torre Salvador, boa noite, é o Trip 5555. Círculo 5, check o trem, pouso pista 10, vento no 20 graus, 8 leve. Baixado e travado, obrigado.